para 140, voo 187. Gente. 97, chame Recife, na frequência 251, na alterne 13325. 251-3325, gente. Mantém espera no 050, Vitor Calheco. Então, 3153, está pronto? Negativo, 3153. Rio 5973, mantenha, pode esperar. Após o Serra Vida 367, vai voar o Serra Vida 366, descer para 2510. Ajuste de altímetro no 0112. Está autorizado o final do procedimento ILS WISC. Reporte estabilizado. Gente, no 0112 no ajuste, procede para 367, desce para 2536. Inicia o procedimento. Com o nosso 729, reportaria estabilizado. Geral 9970, chame o centro de Recife, frequência 12545, alterne 2085. Tenha um bom dia. 1-2-6-4-5-2-6-5, senhor? 1-2-6-8-5. 8-5, perfeitamente. Obrigado. Rio 5973 ali, mantém cabeceira 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0, 5973. Bom dia. 1208, bom dia, 3053. Salvador, bom dia, 3053, 2000 pés, saída da ELP. Bom dia, 3053, contato radar, subi, mantém o nível 380, mantém o perfil da saída da ELP. 380, mantendo o perfil da DAEL, 3053. Trip 5514, Salvador. 5514. E as 2 milhas no nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantém o nível de voo 130. Chame agora Aracaju, na frequência 120, decimal 3. 5-4. Bom dia. Vitor Charlie Eco, Salvador. Subvetoração, abandone Esperi TAP e voe na proa 0-0. Vitor Charlie Eco, mantenha ainda 050. Eu 58, da pista 10, segue a Pucas, transmissão Caju. Controle no 20 decimal 8, transponda 5430. Autorizado ali. 0-0. Transponda, chama para o feedback. 5973, decolou os 28, controle 1208, um bom dia. 208, bom dia. Aí é o 5973. Controle, bom dia, o Rio 5973 cruzando 2000 pés na subida Puca. Bom dia, Rio 5973, contato radar, subir e manter o nível 370, saída Puca. A saída Puca, subir e manter 370, Rio 5973. Bom dia, Xané 6225, acione identificação, chegada bom, desça para 4000 pés, ajuste 1-0, 1-2. Tô Charlie Eco, para interceptar o localizador, curva à direita, proa 060, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 nos 8. 060, desça para 3 mil pés, para interceptar o localizador, distanciado. Aparelho 2223, para o táxi 43 a bordo, 6 horas e 10 de autonomia, alterna Salvador. Passarido, táxi ainda para o ponto de espera. Quando lá, torre 1895, RX 1012, alô. Pato Índia, ponto de espera, 1895, passeio 2223. Gol 1729, complete final do procedimento ILS Whisky, reporte estabilidade. Vão 729 estabilizado. Afirmativo, estabilizado 729. Chame torre na frequência 118.95, com 729. 729, grato, bom serviço, até daqui a pouco. Controle Salvador, centralizando 53. 29, bom dia. 729, bom dia. Informe checado, pisto no 0, vento é norte com 04 nós, ou no 729. Papá, o meu Vitor Charlie Eco, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, autorizado final do procedimento LS, após estabilizar. 2 mil pés, 0 no 2, autorizado final. Sua solicitação, ok? Cliente, voo 9729, já está com a pista livre, posso não mover. Afirma. São 3153, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25 e coordene com o mesmo. Vitor Charlie Eco, complete sinal do procedimento LS, emitou na frequência 118 decimal 95. Vitor Charlie Eco. Papa Romeu, Vitor Charlie Eco, centro do tráfego, continue a aproximação. Reporte marcador externo, Vitor Charlie Eco. Oi, Salvador, passei 2223, está na ponte de espera e está pronto. 2223, após a passagem do tráfego na curta final, a Lima mantém 1-0. 2223. Após o tráfego, a Lima mantém 2223. Rio 5973, chame centro, Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 125.45, alterna 2685, Rio 5973. Uno 729, seu solo 34, libere a direita, chame agora o solo em 1219. Liberou a direita, 219, bom, 729, grato. Gostaria do 2223, livre decolagem, 10, o vento de 30 graus com 4 nós. Decolagem 2223. Posição 3, pode 3. E aquilo, posição 3, ficou 1729. Jaleco, continue aproximação no zero, vento de 30 graus com 4 nós. Informarei pista livre. Passou. Passarei do 2223, decolou os 36, controle 1208. Dois, dois, dois, três, controle 1208. Obrigado, bom dia. Bom, meu Vitor Charlie Eco tem pouso livre no zero, vento 40 graus com 5 nós. 3223, contato radar, saída Arbo Elefa, sub mantenha 180. Arbo Elefa, sobe mantenha 180, 2223. Eu te aliei com solos 38, libera a direita, chame solo em 1219. Eu te aliei com. Não. Qual chama o parque para quem estacionar? Pode ser em geral? Gente, vai que se vir aqui, ela estacionar a frequência livre igual. Prossiga. Siga voo no 922. Voo no 922, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Ajuste no 092. Sonar 6225, desça para 2000 pés, ajuste no 092. Autorizado final do procedimento NS, reporte estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, 6225. Informado pela infraero que o pátio 3 para aviação geral está interditado, está em ordem devido a obras. Então, caso o senhor deseje desembarcar os passageiros, pode seguir à frente até a posição 10 do pátio 3 ou então estacionar no pátio 4, que fica do outro lado do aeródromo, do lado da pista auxiliar. Salvador, total 991, centro do hotel, preso no zero para Fortaleza para o pacote. Centro total, só um instantinho, prepara a mão e aguarde. Vamos dar guarda. Ok, Vitor Tchaleca, aguarde só um instante, por favor. São 3663, bom dia, chegada Bonf, desça para nível de voo 060, QNH1092. Bravo, aqui Luiz, que bom dia, confirmação do voo. Gente, número 2 para copiar, agora chamada. Repetível, Tio Alex, o seu rádio ficou bastante chato, não entendi. Estou verificando com a infraero, aguarde só um instante. Eles estão verificando, inclusive, a situação da empilhadeira. Aguarde só um instante, por favor. Então, siga o sinalizador. Salvador, 4234 azul, posição 1. 04234, se vai acessar na chama, táxi. Só 999, pronto, cópia? Pronto para 4, total 999. Autorizado Fortaleza, nível 310 inicial. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, após a posição Momo, voa Cogibo e após Cogibo, conforme o plano, alta do plano. Controle 120.8, transponda 54111. Aqui autorizado 310, rota conforme Momo, Cogibo, decola da 10 com curva esquerda, 208, controle 5411, transponder, portal 9911. Correto, totagem para o pushback. Estamos pronto para o push acionamento, portal 9911. Obrigado, pushback, acionamento, chame taxa, total. Tempo atrás do taxa, total 9911. Bravo, que Luiz, copia. Autorizado, vou local, cola da pistão no 7, primeira curva direita, ingressando no corredor a Shell no meu pés. Controle no 20.8, transponder 01 na 1.6. Anem 6225, estabilizado. Estabilizado. Anem 6225, compete final do procedimento de chame em torno na frequência 1.18.95. 1.18.95. Chalé 6225. Bom dia, cheque o trem, o vento 40 graus com 4 nós, 6225. Baixou e travou, 6225. Livre pulso no zero, vento 30 graus com 4 nós, 6225. Livre pulso, 6225. Reporte na interseção para ingresso no 7, Bravo, Kilo Whisky. Táxi azul 4234, PV 55, 2 horas, 3 horas e 5, até 9 horas a cabeça. Azul 4234, táxi ainda no ponto de espera 2895, 2012. 2012, 2895 no ponto de espera, azul 4234, bandido. São quantos abados? Azul 4234, confirma PV? 55. Okay.